Acabamos de ouvir Respeito é Bom com Luiz Meira e também o Gonzaguinha. Essa história de a gente poder falar sobre os nossos compositores catarinenses, tem um projeto aqui que eu acho fantástico, que você encabeçou, que é o projeto Luiz Henrique Rosa. Foi em 90, deixa eu te falar, 98, 90, Foi 2002, 2002. 2003. O ano que vem vai fazer 10 E anos. foi um trabalho de pesquisa forte, né? O Luiz Henrique foi um compositor de Florianópolis que morou muitos anos nos Estados Unidos. Foi na época da Bossa Nova para o Rio de Janeiro e de lá ele foi pro Rio, logo foi para Nova York. O Luiz Henrique viveu muito tempo com Ayrton Moreira, foi junto com Ayrton Moreira para lá, teve músicas gravadas pelo Sammy Davis Jr., pela Liza Minnelli, trouxe a Liza Minnelli na década de 70, alvoroço total, e ele fez música para teatro também na Broadway com o Oscar Brown Jr. E o Luiz Henrique, ele, numa das vindas aqui para Florianópolis, ele sofreu um acidente no ali na perto da Universidade Federal, né, sofreu esse acidente e veio a falecer, né, em 81. Foi Foi uma perda, foi né? um Foi uma baque. perda muito forte, né? Eu acho que ele faleceu em 85, não foi 81. E aí, passados 15 anos, me procurou o Roberto Costa da Propag para fazer uma Propag, que é uma grande agência de publicidade aqui do estado, para fazer um CD em homenagem à obra do Luiz Henrique com artistas nacionais. Como eu tenho uma proximidade com a família do Luiz Sim. Henrique, coincidentemente, há 2 anos atrás desse encontro com o Roberto, eu tinha recebido, que é uma pessoa que eu conheci há muito tempo também, eu tinha recebido de presente da irmã dele, da Ana, um material e um monte de partituras. Então já tinha ali um bom Sim. material. Aí eu peguei esse material e aí procurei a família, peguei mais umas coisas que estavam lá guardadas em casa, fiz um longo trabalho de escuta dessa obra, fiquei aqui uma semana na minha casa, lá no Rio de Janeiro, morava na época lá, escutando, e Bolando, bolando. até que, passados 3, 4 meses de trabalho, a gente fez um. Uma, eu comecei a fazer, convidar alguns artistas, né, para fazer a Sim. gravação, Me certo? lembro que Aí Luiz Melodia também tava no processo. Sandra de Sá, Ivan Lins, Martinho da Vila, Tony Garrido, Elza Soares e uma menina daqui que mora na França há muito tempo, que é a Bia Krieger. Ela cantou duas músicas também. Então, a gente fez esse trabalho, foi um trabalho muito que repercutiu muito no estado e foi um trabalho muito importante para reverenciar Sim. essa obra tão E importante. Né? Chamei os melhores arranjadores, os melhores músicos, meus amigos que trabalhavam comigo lá no Rio de Janeiro, e foi um grande projeto. Deixa eu perguntar, e como é que esses artistas, quando você fez o convite, recebeu a obra aí do Luiz Henrique Rosas? Recebeu muito bem, muito bem, muito bem. Inclusive, é engraçado, as músicas se encaixaram muito bem dentro dos Sim. estilos, sabe? A Elza Soares adorou as músicas, que era na praia da Elza Soares. O Ivan Lins cantou uma música chamada Sonhar, cara, que ficou uma coisa muito E bonita foi você aquilo, rapaz. que escolheu para cada um? Foi eu que escolhi e aí às vezes tinha situações em que eu levava três para um e ele escolhia duas. Aí eu ia negociar. Foi um processo até esse projeto desde o início. Desde esse momento que eu sentei para escutar as músicas até o dia deles. Mas foi um trabalho bastante exaustivo, mas também um trabalho absolutamente gratificante e importante para a minha Não só carreira. importante para a E aí carreira, mas importante para a história catarinense, né? claro, claro, sem dúvida alguma. E aí nós fomos construindo esse CD, até que no final a gente conseguiu fechar fizemos um show de lançamento aqui em Sim, Florianópolis, né? Que foi um sucesso. sucesso, que tem um monte, inclusive, se tu for no YouTube, tu digita lá É Elza Soares, Luiz Meira. Muito legal. E produção recente, tu também está trabalhando bastante nessa área, né, de produções recentes com artistas novos. Ah, eu produzi ultimamente, eu produzi uns trabalhos aqui de Santa Catarina muito interessantes. Eu produzi um trabalho lá para Laguna do Candemil e do Quilha. Esse projeto é um. Esse CD, na verdade, eu já gravei ele há 3 anos atrás, mas é um. Para mim, um dos grandes projetos que eu fiz com música de Santa Catarina. Eu produzi Candemil e Quilha. O Quilha é cantor e compositor e o Candemil é percussionista, estuda aí. Hoje em dia, eu acho que ele faz música até na Univali. Acho que na licenciatura, né? Aqui. Isso. O Candemil, eu gravei o Jorge Nando lá de Criciúma, que é um menino que faz um trabalho pop, que se classificou nas 3 vezes do. Teve o trabalho do que teve o FEMI, que ele se classificou, representou a região de Criciúma. Eu gravei o Murilo Mendes, que é um cara lá de Siderópolis, que é juiz, mas que fez um trabalho de música brasileira lindo, É. rapaz. O cara compõe umas músicas lindas. E fiz bastante. Júlio Felipe, aqui de Florianópolis. Sim. Eu fiz bastante coisa ultimamente. Agora não estou me ocorrendo. No ano passado, eu fiz muita produção. E a gente trabalha bastante nessa coisa de produção Isso independente, né? também é, na verdade, é um grande exercício, né? Claro, claro. Vamos fazer o seguinte, vamos escutar o Candemil e Quilha e uma produção do álbum do Luiz Henrique Rosa, para a gente também mostrar para o pessoal qual é o Luiz Meira produtor. Pode Pode, ser? claro. Beleza, então. Rádio Sarau volta daqui a pouquinho ao pé da letra. Ao pé da letra, voltando com Luiz Meira. Acabamos de ouvir Luiz Henrique Rosa e Candemil e Quilha. Luiz, o DVD tá no mercado, é isso ou não? O DVD, ele vai começar a ser distribuído agora pela Trator, lá de São Paulo, vai chegar aí nas lojas. Já tem a venda aqui em Florianópolis, mas acredito que daqui a um mês E ele vai tem estar uma nas agenda lojas. de shows para ele, exclusivo ou não? Não, eu tenho. Não, agora para o DVD, eu te confesso que a gente está armando, não tem nada, a gente está armando aí um show em Curitiba para Sim. novembro. Estamos armando o ponto final de outubro para Curitiba, São Paulo, mas vai e Brasília, mas vai Agora, estar na minha esse agenda. show que tem em Florianópolis no shopping foi icônico, né? Foi uma coisa muito forte, né? Lançamento, inclusive muitas fotos no meu site, tá, foi um lançamento lindo. O DVD, como eu falei, todas as músicas estão no YouTube e estão no meu site também. Você vai no meu site. Tem toda a Ah, minha legal. agenda. Agora eu faço dia 29, eu tenho aqui compromisso. Dia 10, dia 20, eu tenho aqui, Florianópolis também. E tem outras coisas, né? Outros shows na agenda que eu não estou lembrado agora. Mas Lançamento. o projeto foi o seguinte: eu fiz o DVD, eu fiz esse DVD e eu doei toda a renda da venda dos DVDs para uma entidade do Instituto Padre Wilson Logro, meu amigo Muito Wilson legal isso. Logro. É um trabalho muito bacana, trabalha com as comunidades carentes dos morros, trabalha com as crianças, trabalha com dependentes químicos. O Padre Wilson é uma figura extraordinária, que a gente tem um respeito muito grande por ele. E te explico por quê. DVD e CD não vende mais nada mesmo. Vendê-lo é melhor, tu vende, tu dá e a pessoa comprar o teu DVD, sabendo que ela está ajudando uma Sim. causa. Ninguém compra porque no YouTube todo mundo baixa CD, todo mundo põe no iPod, que negócio. Então, o que eu fiz? Eu fiz essa doação da venda dos DVDs para o shopping, para o Instituto. E o Beira-Mar Shopping comprou a primeira Ah, tiragem. legal. O dinheiro, além de ter a primeira tiragem, ainda comprou o show e deu um show de presente para a cidade na véspera do Dia É dos que Pais. foi fantástico. Foi então uma iniciativa bastante belíssima por parte do Beira-Mar Shopping. São lá os meus amigos, o pessoal tem vários amigos lá no conselho. Receberam muito bem a ideia, imediatamente toparam, não levaram 48 horas para me dar um sim. O padre Wilson Groff foi lá, fez uma homenagem muito bonita a mim e à minha banda. Todo mundo ficou feliz, o dinheiro foi para as crianças, e é isso E aí. outra, né? E a E gente vai o abrir o. Luiz Meira também. Colocando o seu trabalho, que é a gente, cada vez que a gente coloca um filho nosso a exposição é também um orgulho, né? Exatamente. Então, é isso aí que eu estou te falando. Então, a gente vai trabalhando, vai trabalhando, vai levando a música aqui, a Procurando música ali. alternativas para sempre estar no jogo, né? Procurando alternativas. Eu graças a Deus tenho uma carreira bastante sólida. Construí a minha vida toda trabalhando, viajando nessa parceria de 15 anos com a Gal Costa, vendendo um pouco do meu trabalho, produzindo muitos discos, e me considero um privilegiado dentro dessa profissão que eu escolhi, tendo que encarar essa realidade no tocante ao trabalho solo, né? A coisa da música, da minha música, do meu CD, do meu trabalho, porque o mercado está fechado mesmo. Hoje em dia está complicado, o mercado está fechado para todo Sim. mundo. Vamos ter que Então a nós gente vamos ter vai. que unir as forças mesmo, né? Eu quero agradecer, Luiz, a tua presença aqui, a tua gentileza e tudo que a tua carreira representa para todos nós. É, você continua sendo uma referência aos músicos. Toda vez que a gente fala de Luiz Meira, é um sinônimo de qualidade, de profissionalismo e perseverança, né? Porque sem perseverança a gente não chega lá, né? E muito obrigado pela presença. Todos aqui da Rádio Sarau, querem agradecer a essa participação. Esperamos outras vezes aqui. Aparecer aí no verão em Porto Belo para tocar alguma coisa, Perfeito, rapaz. vem aí que estamos de braço aberto. Tá bom, Muito foi um prazer. obrigado. Quero novamente convidar as pessoas para acessarem o site www.luismeira.com.br. Mandem, tem lá o contato, arroba Luiz Meira. Quem quiser mandar um e-mail, quem quiser entrar em contato comigo, eu recebo todo mundo, falo com todo mundo, respondo aos e-mails e gosto muito desse contato com o público. Então, fica à tua disposição, à disposição do teu público, Perfeito. das pessoas que quiserem Muito obrigado, comigo, muito tá obrigado. bom? Aqui encerramos ao pé da letra. Semana que vem nós estaremos aqui às quintas-feiras, 20 horas, Rádio Sarau. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Terminando aqui com um pouquinho mais de Luiz Meira e seu trabalho fantástico aqui. Valeu, ao pé da letra. Volto semana que vem. Muito obrigado.